te adoramos, bendizemos, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor governa de uma maneira tão extraordinária. Lá no profeta Daniel, nos diz a tua palavra, que o Senhor governa os tempos e as estações. O Senhor põe governos e o Senhor tira governos. O Senhor reina, o homem trabalha, o homem planeja. Nós próprios fizemos isso também. Mas sobretudo governa o Senhor, aleluia, Pai. Agora nesta manhã, Deus, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, nos dando entendimento da tua palavra, a capacidade para obedecê-la também, Pai. Nos ajuda, Deus, move o nosso coração para que nos inclinemos em tudo para a tua vontade. Agora nos dá, Senhor, aqui muito da tua presença. Abre nosso coração, abre os olhos do coração, como diz a tua palavra. Ilumina lá dentro, Senhor, para que vejamos aquilo que o homem natural não vê, mas o homem espiritual, quem se relaciona contigo, enxerga. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos sentar então. Aleluia. Obrigado aos irmãos do louvor. Eu não sei se alguma vez você já parou para pensar por que que você segue Jesus? Por que que você é um cristão? Já pensou nisso? Ah, porque tem muita gente seguindo, é uma possibilidade. Ou porque tem alguma vantagem em seguir o Senhor? Eu tenho paz, eu tenho perdão dos meus pecados, eu tenho segurança na minha vida, eu tenho um futuro eterno. Bom, são motivos também. Mas tem um grupo de pessoas, e a gente tem que cuidar para nós também não estar nesse grupo, que segue o Senhor pelas vantagens que o Senhor dá. E isso está muito, muito em alta no atual momento no meio evangélico. Vou seguir o Senhor porque eu quero o dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero carro novo, eu quero casa nova. Bom, o Senhor não prometeu bem isso assim, né? Ele nos convidou a sermos discípulos, seguidores, fiéis dele, e tudo o que necessitássemos para viver, o Senhor nos daria. Eu quero que nós olhemos hoje de manhã para uma mulher que fez uma caminhada no Antigo Testamento extremamente correta, desse ponto de vista. Por que ela segue a Deus? Vamos lá, no livro de Rute, um pequeno livro aí do Antigo Testamento, depois de Juízes, dê uma procurada aí na sua Bíblia, ele é pequenininho mesmo. Antes de Samuel também, entre aí, Juízes e Samuel, está encaixado o livro de Rute. Vê se você achou aí. Pegue uma caneta. Se tem uma caneta. Vocês já estão trazendo caneta sempre, né? Que bom, estou vendo aí. Ó. Pegue na sua bolsa. Sempre para ir marcando na sua Bíblia. Acharam o livro de Rute, irmãos? A Rute não sumiu daí, tá? Isso eu lhes garanto. Ela está aí. Todos acharam? Pegue uma caneta. Diz ali no capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 1 e depois alguns outros bem esporádicos adiante. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, portanto, na época dos juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Portanto, entendeu? Um casal com dois filhos homens. Houve uma fome na terra e eles foram para uma outra terra estrangeira, onde tinha comida. Agora vai acontecer a história. Lá nessa outra terra, então, morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela, então, com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra, Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos. Os dois filhos morreram. Malom e Quilion, ficando assim, a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então ela se dispôs com as suas noras a voltar, voltou da terra de Moab. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi. Agora a sogra fala para as duas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, as noras, choraram em alta voz e lhe disseram: não, nós iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi, a sogra, disse: voltai, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Eu tenho ainda, por acaso, filhos no ventre para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu já sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido e houvesse filhos, vocês, por acaso, esperariam a que viessem a ser grandes? Abster-vos-iam de tomar desmarido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram as noras, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela e disse Noemi: eis que tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes, não insistas, para que eu te deixes e me obrigues a não te seguir. Porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, pousarei eu, e o teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Amém, irmãos? Entenderam bem essa história aqui? Uma família de crentes, pai, mãe e dois filhos, por causa de uma grande fome vinda na região que eles moravam, em Belém, esse casal, essa família foi para uma outra terra, onde tinha comida. Moraram lá por anos. Morre o pai. Depois, a mãe então fica com os dois filhos. Os filhos se casam com moças de lá. Os filhos também morrem. Agora nós temos três viúvas. Três mulheres desamparadas, sem recursos. Aí a sogra ouve falar que voltou à sua terra, lá em Belém, voltou a ter comida, voltou a produzir pão à terra, produzindo cereais. A sogra diz para as noras: vou voltar. Inicialmente, as duas noras dizem: nós vamos contigo. Mas aí a sogra, com muita pena daquelas noras ainda jovens, diz: fiquem aqui na terra de vocês, casem de novo, constituam família. E as duas choraram e disseram: não, nós vamos contigo. Mas a sogra continuou dizendo: vocês vão seguir a mim? Vamos agora trazer para uma linguagem mais nossa. Eu não tenho nada para dar para vocês, eu não tenho nem marido que eu pudesse engravidar de novo e dar um filho para casar com vocês, e vocês por acaso esperariam o meu filho crescer? Não, fiquem aqui, constituam família. Vocês perceberam que ela insistiu, insistiu. Vocês seguiriam, ela está dizendo, uma mulher que não tem nada a oferecer, uma mulher idosa. Eu não tenho nada lá na minha terra, vocês não conhecem ninguém. Lá ninguém vai poder ajudar grandemente vocês. Fiquem aqui na casa da, até disse, na casa da mãe de vocês. E uma delas, então, ouvindo esse discurso da sogra, a órfã, disse, pensando bem, sogra, eu vou ficar. Mas a Ruth, ela diz, pensando bem, sogra, eu não vou ficar na minha terra, eu vou contigo. E aí vem o famoso verso 16 e 17, quando a Ruth diz, não insistas comigo, não me obrigue, minha sogra, não me obrigue a ficar aqui na minha terra. Porque aonde tu for, minha sogra, eu irei. Aonde tu deitar a cabeça, pode ser no lugar mais difícil do mundo, eu vou ali. Aonde tu repousar, eu vou repousar. Aonde tu morrer, eu vou morrer. Mas agora, o motivo maior desta nora acompanhar a sogra para uma sua terra natal, a sogra na terra natal, é um fato. O teu Deus é o meu Deus, minha sogra. Ela não está seguindo apenas, indo atrás da sogra. Uma mulher idosa, sem dinheiro. Olha aqui, ó, por isso que eu digo, por que as pessoas seguem o Senhor? Era muito mais fácil para Ruth ficar na sua própria terra. Essa moça, jovem, viúva, acompanha a quem não tem nada a oferecer para ela. Não tem dinheiro. Não tem propriedade, vai ver que a sogra tem uma herança lá em Judá, lá em Belém. Não tem. A sogra era miserável. E lá na terra de Moabe, de onde era Ruth tinha pai, tinha mãe. E quem tem pai e mãe tem uma herança, não tem? Então ela tinha terra. Ela tinha comida, ela tinha uma família constituída, mas ela diz, não, eu vou para Belém. Porque ela conheceu o Deus de sua sogra, o Deus também do seu sogro Elimeleque, o Deus do seu próprio marido. Essa moça conheceu, se converteu. E agora, no fundo, ela está dizendo, eu não quero ficar mais na minha terra, ainda que aqui na minha terra tem prosperidade, tem comida, tem pão à vontade. Mas na minha terra não tem o Deus de Israel. Viram, irmãos, por que que essa mulher vai em seguir quem não tem nada para te oferecer? Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Digamos que uma moça vai casar com um moço, e aquele moço é muito pobre. Tem que ter fé para casar, não tem, meus irmãos? Mas se alguém casa com alguém muito rico, bom, aí não precisa fé, só precisa amor. Pode casar com alguém muito rico, seja moço ou moça. Porque por amor não é por interesse. Mas você já viu falar de casamento por interesse também? Ah, oh, irmã, acordou a irmã aqui que me ajuda sempre, né? Aí, ó, ela já viu. Alguém que casa por interesse. Ah, aquela pessoa é rica, aquela pessoa tem algo para me dar, então eu me aproximo dela porque eu quero as coisas dela. Ou alguém que faz uma amizade por interesse. Ah, eu vou começar a ser amigo da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, porque eu tenho benefícios com isso. Como eu disse, alguém de repente vai seguir o Senhor porque tem benefícios. Olha, meus irmãos, tem benefícios sim. Mas jamais devíamos pensar no benefício. Porque o benefício, a bênção, é uma consequência que vem para aqueles que andam com o Senhor. Vejam, Ruth, essa mulher foi. A coisa mais importante que eu julgo, meus irmãos, na vida, são as decisões certas. Sabe, quando a gente toma uma decisão certa, às vezes aos olhos dos outros, alguém diria para Ruth, tu é louca, Ruth. Como é que tu vai seguir a tua sogra? Essa mulher não tem onde cair morta, Ruth. Por favor, abre os olhos, Ruth. Tu vai lá para uma terra estranha que nós não conhecemos. Uma terra que é outro povo, tem outra religião, tem tudo diferente de nós. Mas essa moça, ela tinha uma revelação de Deus dentro do coração dela. Ela tinha um entendimento que ninguém, nem seus pais lá, tinham esse entendimento de quem era o Deus de Israel. Ela não está indo pela sogra. Ela está no fundo, no fundo, indo por causa de Deus. E ela vai para lá. E aí, irmãos, a decisão dela foi certíssima. Mas muitas vezes nós tomamos uma decisão certa. E logo após a decisão, não se abre o céu para nós. Você tomou a decisão certa e às vezes as coisas se complicam ainda mais. Quer ver? Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Olha ali, ó, versículo 22, 1, 22. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Tinha Noemi um parente seu, do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse para Noemi: deixa-me ir ao campo, e eu apanharei umas espigas atrás daquela pessoa que me favorecer. E a sogra então disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores, os que faziam a colheita. E por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Irmãos, o que essa moça, o que ela foi fazer? Não tinham o que comer. O pessoal ia colhendo a cevada. Quem conhece aqui cevada é parecido com trigo, né? Assim, haste. O pessoal ia colhendo com foices. E essa viúva Ruth vinha atrás pegando grãos. Grãos que caíam das espigas da cevada. Isso é miséria. É ganhar muito pouco. Aliás, é ganhar nada. Aquilo que o pessoal que colhia, por acaso caía no chão, ela catava o grão. É muita pobreza. Alguém podia dizer para ela: Ruth, ou o diabo: Ruth, o que que tu faz aqui? Olha a tua miséria, catando grãozinho para comer. Te lembra lá na tua terra, teu pai está bem de vida lá, tua mãe está bem de vida. Lá tu tem terra, lá tu tem comida à vontade, e aqui tu catando grão. Aquilo que eu disse, às vezes a tua decisão certa, nem sempre de imediato, abre o céu. Às vezes parece que a coisa piora. E aqui, se nós olharmos só com os olhos humanos, piorou. Não piorou, meus irmãos? Piorou. Porque ela está em terra estrangeira, agora é a Ruth que está num lugar desconhecido. E ela vai catando grãos, mas uma coisa, ela não sabia que aquela terra, onde ela estava catando os grãos, pertencia a um homem bom. Ela não sabia. Ela não sabia que aquele dono daquela propriedade era parente do sogro dela. E o nome do homem era Boaz. Esse homem chegou lá na colheita, ele foi lá olhar suas terras, e ele viu uma mulher diferente. E ele pergunta aos empregados: quem é essa mulher aí que está catando grãos após os segadores? E eles disseram: olha, essa aí é Ruth, que veio com a sogra dela, é uma moabita, é uma estrangeira, que veio com a sogra porque lá morreu o marido, morreu o cunhado, morreu o sogro, morreu todo mundo. Só veio ela e a sogra para cá. Esse homem diz ali no 2:8, olhe na sua Bíblia. Então disse Boaz para Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém ficarás aqui com as minhas servas. Ah, Parece que começou a acender uma luzinha no fim do túnel. Essa mulher que aparentemente miserável, e sim, o dono dessa terra disse, fica aqui, nem vá mais catar grãos. Era uma lei que tinha no Antigo Testamento, que qualquer um podia entrar na terra dos outros para pegar comida para comer. Não era roubo, não podia levar nada, para comer podia. Aqui podia entrar lá e pegar os grãozinhos. Era normal isso. E o homem diz, não precisa mais catar grãos nas outras propriedades. Fica aqui no meio das minhas empregadas também. Começa a abrir o céu que parecia estar tão fechado. Veja no 10, 2:10. Então ela se inclinou com o rosto em terra e disse, como é que tu me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Por que tu está me ajudando? Seria mais ou menos assim. 11, respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo o que tu fizestes à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como tu deixaste a casa do teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nascesse, e viesse para um povo que dantes tu não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Aqui, de novo, irmãos, olha, ali no 1:16, o teu Deus é o meu Deus. E agora todo mundo sabia que essa viúva veio para Israel, não atrás de benefício, não atrás de comida, não atrás de sogra, porque a sogra não tinha nada para dar. Ela veio atrás de Deus. Olha o que o Boaz diz, olha, se ouviu falar muito bem o que tu fez para tua sogra. Como trataste bem ela, como tu deixou a casa dos teus pais e tu viesse a Israel buscar o quê? Olha, meus irmãos, marca na tua Bíblia e pega a tua caneta agora, por favor, o finalzinho do verso 12. Sob cujas asas viestes buscar refúgio. Ela veio para Israel para se abrigar debaixo das asas de Deus, meus irmãos. É isso que ela veio fazer ali. Ela não veio buscar marido. Ela tinha marido lá se ela quisesse, não tinha? Era uma mulher jovem. Ela podia casar lá na sua terra, tranquilamente. Tinha homem sobrando. Se a gente vai dizer, não é por falta de homem que ela veio para Israel. Não é por falta de comida, porque lá tinha comida também. Não é por falta de coisas boas, lá tinha. Mas diz aqui agora, todo mundo sabia, olha o homem, o dono desse campo aqui, ele, quem é essa mulher lá? Ah, essa veio com a sogra dela. Alguém podia querer levantar e insinuar qualquer coisa dessa mulher? Se a sogra fosse riquíssima e dissesse, minha nora, vamos voltar lá para o meu país? Eu lá tenho muitas propriedades. Podia ser que alguém dissesse, ah, mas Ruth veio com a sogra porque tinha algumas vantagens, ou muitas. Mas ela não tinha vantagem nenhuma. Pelo contrário, ela tinha desvantagem. Não tinha? Porque não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela, num primeiro momento, irmãos, ela retrocedeu, falando em termos financeiros. Ela retrocedeu. Ela perdeu ao se mudar para Belém, pois ela começa a cair nas graças desse homem chamado Boaz. Se você vir a sua página aí comigo, pode ir vendo adiante. Ali no 2:14. Chegada a hora de comer, Boaz lhe disse, chega para aqui. E come o pão e molha no vinho o teu bocado, o teu pedaço de pão. Ela se assentou ao lado dos segadores, dos que faziam a colheita. E ele lhe deu grãos tostados de cereais. E ela comeu e se fartou. E ainda sobrou comida. Começou a melhorar mais, estão vendo? Se nós podemos dizer, o céu continua se abrindo, irmãos. Verso 15. levantou-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas, deixai-a colher, e não censurais, não proíbam que ela colha, agora, no meio das espigas. Antes ela colhia atrás, o pessoal ia colhendo e ela vinha atrás catando, agora não, deixa ela ir junto com vocês, se ela quer pegar ali algumas espigas, deixa ela pegando. Pô, para quem pegava grãozinho, pegar uma espiga, melhorou muito. Mas ela está caindo nas graças de Boaz. Vocês já perceberam, né? Ainda não tem. Ah, pastor, será que o Boaz está começando a gostar dela? Olha, talvez. Talvez. O final vai nos responder melhor. Pois, veja ali, 16. Tirai também dos molhos algumas espigas. O pessoal já colheu, já amarrou aquele molho. O pessoal aqui sabe, os mais velhos sabem o que é um molho, né? Aquele molho atado, um feixe atado de cevada. Deixa ela puxar umas espiguinhas também daquilo que vocês já colheram. Está ficando boa a coisa para essa mulher, hein? Olha ali, e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Se ela pegar umas espigas, olha que está pegando as espigas aí. Não digo nada, deixa ela. Para quem catava grão, está muito bom, meus irmãos. Olha ali no 17. Esteve ela apanhando naquele campo até o final da tarde. Ela debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Agora tu vai te surpreender. Escreve aí na tua Bíblia, no lugarzinho da palavra efa. Acharam aí? Escreve 28 litros ou 28 quilos. Tenta acompanhar, acompanha esse raciocínio. Para quem, alguns dias atrás, talvez juntava, olhe lá, 200 gramas, 300 gramas de sementinha caída no meio da lavoura. Já está comendo com os empregados. Já está agora podendo pegar espigas dos feixes amarrados. No final do dia, ela já tem 28 quilos agora. Está muito bom, meus irmãos. Está ou não está? Mas vamos voltar. Por que que está ficando bom? No início estava ficando aparentemente pior. Por quê? Porque ela tomou uma decisão lá no passado. Eu vou acompanhar a minha sogra por causa não da minha sogra, mas do Deus da minha sogra. Ambas se davam muito bem, mas ela disse: eu quero ir para morar em Belém, eu quero ir lá para a terra da minha sogra, porque o Deus de Israel, aquele povo lá, ama o Deus de Israel. Vocês viram, irmãos, a coisa está ficando muito, muito boa, e ela não foi por interesses. Sabe o que que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque, você também, meu irmão. Mas, pastor, aparentemente pode ser que eu vou ter até um aparente prejuízo. Pode sim. Quando você se converte, você toma uma decisão firme, ou você já é convertido e firma mais decisões, pode ser que alguém vai dizer: não, isso aí não está legal. Ah, tu vai ter prejuízo. Nós nos movemos pela fé. E a fé, meus irmãos, nós sabemos o resultado dela lá adiante. Mas no meio do caminho você vai ter que caminhar por fé. Muitas vezes você dá um passo de fé e no dia seguinte o problema aumentou. Para Ruth, inicialmente o problema aumentou. Mas ela não estava pensando economicamente, ela estava pensando em ser fiel a Deus. Isso que estava. E quem é fiel, ela já está começando a receber as bênçãos. Bênção, meus irmãos, é uma consequência de andar com Deus. Eu gosto muito de Deuteronômio, onde diz lá no capítulo 28: se atentamente ouvires a voz de Deus, e guardares seus estatutos, e cumprires seus mandamentos, e aí continua uma série de mandamentos, estas bênçãos te alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênção. Porque se você correr atrás de bênçãos, dizem que Deus está fazendo milagre lá, diz que Deus está aqui, diz que Deus está ali. Você vai ser um joguete na mão, às vezes até de espertalhões. O apóstolo Paulo falou para nós não sermos como meninos agitados pelo vento. Qualquer vento empurra para lá, empurra para lá. Não. Ande com Deus. Pode ser que você está aqui hoje. Pastor, eu tenho andado com Deus, eu tenho sido fiel a Deus e o céu não se abriu ainda. Continue andando com Deus. Porque uma coisa nós temos certeza, o céu vai se abrir. Essa certeza nós temos. Porque, irmãos, também andar com o Senhor não é como que se alguém tivesse aquela varinha mágica e simplesmente dá uma estaladinha no ar e a coisa acontece. Andar com Deus não é esfregar uma lâmpada do Aladim, né? A lâmpada mágica aí pode fazer teu pedido e ele fica pronto. Não. Tem coisa que Deus nos dá imediato, outras Deus faz a longo prazo, porque Deus nos está treinando também, irmãos. Pois a Ruth, ela já tem agora, num só dia, 28 quilos de cevada. Já tem mais do que comer, já dá até para vender um pouquinho. Hein? Já está sobrando, não está? Quem num só dia colheu tudo isso, não consegue comer tudo isso no primeiro dia. No capítulo 3, eu não vou aqui ler muito, não. Diz ali no início, disse Noemi sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar um lar para que sejas feliz? Sabe o que a sogra está dizendo? Chamando ela de filha, hein? Filha, eu vou te ajudar a arrumar um marido. Não é isso? Olha o que está escrito aí. Tu acha que eu vou ficar parada, minha filha? Eu vou ajudar tu a conseguir um marido. Eu não hei de buscar um lar para que sejas feliz? A sogra ajudando, hein? A sogra casamenteira aqui. Carinhosamente, eu estou chamando a Noemi de sogra casamenteira. Pois, ela deu umas dicas para a sua nora. Veja ali no verso 3. Toma um banho. Está aí na tua Bíblia? Banha-te. Toma um banho. Unge-te, bota uns perfumes, põe os melhores vestidos e vai lá onde o pessoal guarda a colheita, guardar os grãos. No nosso contexto aqui, os grãos são guardados numa propriedade lá no celeiro. Outros chamam de galpão, né? Toma um banho, bota vestido, fica bem bonita, bem cheirosa. Noemi sabia das coisas, não sabia? Aí, irmãs, façam isso para os seus maridos, viu? Os irmãos também, tá, pessoal? Não é só para as irmãs, mas... Pois, vai lá. O Boaz está lá. E aí a história continua. O que eu quero mostrar aqui, irmãos? Vejam, vamos recapitular. De catadora de grão, depois ela pôde entrar na propriedade, ficar... Sentou na mesa dos empregados. Depois o próprio Boaz diz para ela, agora tu pode até pegar espigas, não precisa mais pegar grãozinho. Ela juntou 28 quilos, agora ela vai lá onde no celeiro, onde está tudo armazenado. E o patrão está lá, o dono da propriedade está lá. A sogra está dizendo, vamos ver se ele se interessa por ti. Quem sabe vocês não venham a casar. Vocês estão vendo a evolução dessa mulher? Ela vem crescendo. O Boaz já vinha favorecendo ela, já vinha facilitando a vida dela. Parece que o Boaz está querendo casar com essa mulher, não está? Vocês não estão achando? Ele já vem ajeitando as coisas, deixa ela colher, não censurem ela. Deixa ela pegar comida à vontade aí na nossa lavoura. A sogra também está querendo casar ela, né? Parece que ela também está gostando de tudo isso. Mas, pode ser verdadeiro, todos esses sentimentos humanos que eu falei, dos três. Mas tem uma coisa maior ainda por trás. O que, que tem por trás de tudo isso? A decisão que ela tomou. Você viu de Orfa, a outra nora... Não se fala mais nada. Sumiu, ficou lá na terra de Moabe, no meio dos seus parentes. Talvez era mais seguro, mais tranquilo. Ficou com seus deuses. E a Ruth, que foi para o sacrifício. Não foi para o sacrifício? Ela teve perdas ali, teve que deixar pai e mãe. E quando dizia aqui na nossa Bíblia, ali no capítulo 2, se você quer me olhar comigo ainda, no verso 11, que o Boaz disse: olha, eu ouvi falar muito bem como tu tratou a tua sogra, e como deixaste teu pai e tua mãe. É a mesma palavra usada em Gênesis 2:24, que quando o homem casa deixa pai e mãe, aqui foi a mulher que deixou pai e mãe. E ela não deixou para casar, ela deixou por causa de Deus e para ir junto com a sogra para Belém de Judá. A mesma palavra usada lá em Gênesis capítulo 2. Pois bem, a Ruth agora está lá onde guardaram a colheita. Está lá no galpão, se podemos assim dizer. Lá eles conversam. Não rolou nada. Vou dizer aqui já para vocês, para ninguém pensar, ah, vai ver que rolou alguma coisa. Não rolou nada. Conversaram lá, quando se acordou de manhã, o homem se acordou de manhã. O que tu faz aqui? Ah, eu sou Ruth, tu sabe que eu sou a Ruth. E conversaram. Mas no capítulo 4, e com isso nós passamos um livro todo de Ruth, né? No capítulo 4, veja só o título. Boaz casa com Ruth. Casaram. Tudo como manda o figurino. Tudo certinho. Mas de novo, vamos fazer a trajetória dela. Dos campos, para a mesa dos empregados, para o celeiro. E agora, por último, no capítulo 4, para a casa. Vocês sabem que esse Boaz foi um homem rico da época, proprietário de terras. Mas vocês sabem que é uma, além de ele existir, ele representa Cristo. Cristo não é o homem rico, que tem tudo, vamos dizer assim. O Senhor não tem todos os bens, todas as bênçãos para nos dar? E não somos nós como que a estrangeira, a viúva que não tinha nada, miserável. E quando você dá passos de fé, meus irmãos, sabe que as coisas vão melhorando gradativamente. Você vai indo, e o céu vai se abrindo. Às vezes as pessoas me dizem: pastor, eu me converti, parece que piorou a minha vida primeiros tempos. Às vezes é assim mesmo. As coisas ficaram mais difíceis, arrumei mais pessoas contrárias a mim. Continua andando com o Senhor. Ser fiel. Essa história dessa mulher nos ajuda muito, sim, a ver o que é o andar por fé, meus irmãos. Um andar que não é de um dia para o outro as coisas acontecem. Elas vão acontecendo. E a grande bênção, a grande certeza, para mim, é o que essa Ruth veio buscar em Israel. É estar debaixo das asas de Deus. No 2:12, onde diz isso. Quando você está debaixo da asa de Deus, como a galinha cuida dos seus pintinhos, nada pode tirar você da bênção. Ninguém pode fazer nada contra ti também. Continua andando com Deus, meu irmão. Hoje de manhã eu queria dizer isso. Toma decisão e segura, firme a tua decisão. Porque todo mundo que está aqui nessa reunião, nesse culto hoje, todo mundo ou é como Ruth ou é como Orfa. Orfa, vocês viram que no primeiro momento também disse: eu vou para Israel também. Mas Orfa desistiu no meio do caminho. Ou quem sabe ali na divisa entre Israel e Moabe, quando era para entrar em Israel, eu disse: ah, mas eu, pensando bem, não vou. Ruth disse: eu vou. As duas noras fizeram o caminho, pelo menos até a metade juntas. Mas Ruth fez o caminho até o final. E essa é a diferença de quem tem uma fé viva e quem não tem. A Orfa com certeza pensou nos prejuízos que teria. A Ruth só pensou no Senhor. Vejam, irmãos, quantos de nós nos convertemos? Houve dias difíceis e às vezes ainda há. Mas você permanece em Deus. E lá adiante, você vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena permanecer. Eu vejo, meus irmãos, estou convertido há 32 anos. Eu vejo os amigos da minha juventude que também se converteram e também caminharam um pedaço. Até uma época nós estávamos juntos na fé. E muitos deles abandonaram. Outros não é que se tornaram mundanos, simplesmente esfriaram na fé, pararam de congregar. E aí, meus irmãos, a história vai ficando muito diferente. Quanto mais passa o tempo, mais diferente ficam as nossas histórias, minha e dos meus amigos. Quando eu encontro eles, muitos deles estão com a vida muito estragada. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais tempo passa, uma pessoa sem Deus, ou sem essa vida ativa com Deus, quanto mais tempo passa, pior fica. Você sabia disso ou não? Se uma pessoa tem um câncer e não trata, quanto mais tempo passa, pior fica. Um relacionamento sem Deus, pior fica. Um casamento sem Deus, pior vai ficando. Por isso, meus irmãos, tome essas atitudes certas, a decisão certa, permaneça, venha o que vier. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas ainda, essa semana eu estava no meu carro, e aí eu fico escutando diversas rádios evangélicas. Eu vou pulando de uma para outra. Quando dá propaganda numa, eu vou para outra. E aí eu estou ouvindo o que está circulando no meio cristão. E uma mulher dando um testemunho, que ela conseguiu uma bênção. Mas ela tinha dito para Deus, tipo assim, se até quinta-feira tu não me der, Deus, o que eu quero, eu estou te largando. O que vocês acham desse tipo de fé? É a fé de Ruth? Hein, meus irmãos? Ruth catou grãozinho, não sei quanto tempo, mas muito tempo. Para depois poder pegar algumas espiguinhas de cevada. Andar com Deus, irmãos, não é que nós vamos botar Deus na prensa e agora tu tem que me dar. Parece filhinho mimado que bota uma pressão nos pais, não é? E os pais acabam cedendo. Deus não cede pressão de filhinho mimado. Deus não cede. É melhor nós aprender, né, irmãos? Deus, eu gostaria disso sim. Ou eu preciso de algo, Senhor. Eu quero a bênção tal, eu quero, Senhor, eu quero mesmo. Mas eu submeto isso ao Senhor, à tua vontade, ao teu tempo, ao teu momento, Senhor. Porque eu sei que isso chegará a mim no melhor momento. Vai ou não vai ser assim? Será assim, irmãos. Ruth nos ensina. Uma mulher que só foi pelo Senhor para Belém. Ela foi por causa de Deus. Não tinha nenhum outro interesse. Não tinha, né? Seguiu uma sogra pobre. Mas pobre, que eu estou dizendo aqui, é pobre mesmo, né? Ir para uma terra estrangeira. Que quando a gente vai para outro país, pessoal, sempre o pessoal às vezes faz uns deboches da gente. Você sabe disso, né? É desconhecido. Hoje eles chamam isso de bullying, né? Quando eu estava, no ano passado, eu fui lá na África. E quando eles viam um branco, a criançadinha assim saía gritando na rua, na língua deles, né? Eu perguntei para o cara que traduzia para nós lá, o que que estão gritando aí para nós? Branco, branco, mas em tom de, que nem passar um, às vezes um negro, né? Oh, negro, negro, negro, né? É bemzinho um branco para nós, mas para botar nós para baixo, né? Então, quando tu vai para outro país, sempre tem, tu vai lá para Portugal, eles fazem piadinha de brasileiro, você sabia? Vem o português aqui? Bom, vamos deixar para lá, né? Mas vocês entenderam o que está acontecendo com Ruth? Ela vai para outro país, vocês acham que vai ser fácil para ela lá? E o ciúme das nativas? O que que essa estrangeira faz aqui? Vai aí arrumar um casamento que era para nós, vai tirar de nós? E aí começa, aquelas coisas não começam? Pois ela enfrentou com certeza tudo isso. Ou o que que essa pobretona vem fazer aqui? faminta, miserável, vai para a terra dela. Com certeza ela passou por tudo isso, meus irmãos. Mas ela diz, eu estou aqui não é por comida, não é procurando marido, não é, é pelo Senhor que eu estou aqui. Eu quero o Deus desse país, desse Israel, eu quero o Deus de Israel na minha vida. É isso que ela foi buscar. E consequentemente, arrumou marido, Boaz. Sabe depois o que aconteceu com essa mulher? Ela se tornou bisavó de quem? Vocês sabem? Do rei Davi. Davi tem sangue de Ruth. Que honra para essa mulher, hein? Ela nunca soube disso, morreu antes disso, é claro. Mas que honra ser bisavó de Davi. O melhor e maior rei de Israel. Agora, volto a perguntar. Tudo começou onde? Numa decisão certa, uma decisão de fé. E ela manteve, mesmo catando o grão, ela manteve sua decisão sempre. Vamos por aí, meus irmãos? Mantenha a tua decisão. O que Deus já começou a construir no teu coração, não interrompa. Não deixe outros interromper e você próprio não interrompa. E entre Ruth e Orfa, ficamos com Ruth. E todos nós somos e nos movemos como elas. Ou vamos até um ponto e retrocedemos. Ou vamos a vida inteira, vamos sempre. Vamos sempre. Abençoadas Ruths. Abençoadas Ruths. Que grande decisão essa mulher teve. E nós seguimos o Senhor, meus irmãos. Seguimos porque Deus tem direito sobre nós, você sabia? Eu ouço o pessoal falar dos direitos humanos. Tem grupos que trabalham esse assunto na sociedade. E os direitos divinos nunca se fala, né? Deus é nosso Criador, então Ele tem direito sobre nós. Nós somos, podemos dizer, propriedade dEle. Ainda que é uma propriedade que não reconhece, na grande maioria do pessoal não reconhece isso. E os direitos divinos? Ninguém quer falar disso, né? A sociedade não, mas nós temos que falar. Nós temos que falar. A Ruth entendeu. E ela seguiu. Eu quero, Deus tem direito sobre a minha vida. Largou os deuses, largou até família, largou a herança, porque ela tinha herança lá dos pais, largou tudo. Eu quero o Deus de Israel. A bênção foi vindo. Assim, tudo que você quer na vida, meu irmão, minha irmã, primeiro Deus. O resto, chamando de resto, não é que é desprezível, mas as outras coisas virão depois, pode saber. Tu acredita em tudo que eu falei aqui hoje ou não? Acredita nisso? Amém? Acreditamos juntos nisso? Amém. Vamos ficar de pé então? Vamos orar ao Senhor. Eu quero te pedir que você faça duas orações hoje. E a primeira oração não é o que você quer ganhar de Deus. Ou o que você precisa. Ah, pastor, estou precisando muito. Essa não, essa depois. A primeira oração, de coração, eu queria te pedir que você fizesse. Senhor, me ajuda a ser como Ruth. Fiel na escassez, na pobreza, até na pobreza, na miséria. Porque eu sei que o Senhor vai me acrescentar tudo. Me ajuda a ser fiel. Você gostaria de fazer essa primeira oração? Vamos pedir isso para Deus, irmãos. Depois, Deus, o que tens guardado a mim, eu peço que o Senhor me abençoe e me dê. Pai amado, nós estamos aqui orando juntos nessa manhã. Te louvamos porque uma mulher como Ruth, que tomou decisões certíssimas, ainda que pagou um preço alto, Senhor, por isso. Nós vimos aqui durante a pregação, essa mulher foi a miséria, Senhor. Comia o que caía das espigas de cevada. Mas a bênção do Senhor foi chegando gradativamente, ela foi recebendo mais. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a nós, ó Deus, sermos fiéis. quer na abundância, quer na escassez, quer quando está tudo bem, quer quando temos muitas lutas, nos ajuda a ser fiéis, Deus. Você pode pedir isso comigo? Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a não desistir no meio do caminho. Orfa desistiu, nunca mais se ouviu falar dela. Rute prosseguiu, obrigado, Senhor. Assim queremos nós ser. Te peço por cada irmão, cada irmã. É possível que alguns aqui estão em grandes lutas, ó Deus. Talvez tem gente até pensando em desistir. Mas hoje tua palavra disse que vale a pena permanecer no Senhor. Porque lá adiante, colheremos os frutos da fé. Obrigado, Senhor. Agora, Deus, também te pedimos que à medida que vamos andando com o Senhor vai abrindo o céu, como foi com Ruth. No início era apenas grãos, depois espigas. Depois já comia na mesa com os empregados, ó Deus. Depois já pôde comer mais espigas, colher abundância de espigas. Depois ela foi lá no celeiro. E por último, Senhor, estava na casa daquele bom homem, generoso homem, que acabou casando com ela. Realmente vimos um progresso também na bênção material. Nós vimos o progresso na vida dessa mulher, Senhor. Como podemos ver nas nossas vidas, ó Deus, obrigado. Nos ajuda a permanecer, dizendo, como disse aquela mulher, não insista comigo para que eu te deixe. Não me obrigues, minha sogra, a não seguir-te. Porque onde queres que fores, eu irei. E aonde que tu pousares, eu pousarei. E o teu povo será o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por fortalecer nossa fé, por fortalecer nosso andar contigo. No nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém.